4082, nos fala os 33. Na medida do possível, agiliza a liberação à direita. Chame solo em 219. 219, agiliza. Azul 4082. Roxa na 6200, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 10 mãos. Livre pouso 6200. Pioneiro 26, a sua identificação. Terra de Linda, desça para 2000 pés. Estabilizando a 2, 100. É 255, completa sinal, 298 do sinal 95. Descendo até. Pioneiro 26, está agora 73 milhas, nordeste de Salvador, serviço radar, vou ir para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Altímetro Salvador na 066, reporte quando o gás descida. Vamos lá de pista 10 livre, ajuste altímetro na 066, teto estimado em 700 pés. Informo em breve azul alinhando na pista para decolagem de Palombo cruzado. Poxa, na 6200 no solo, os 34, libere na Eco, à direita, chame 21, decimal 9. Eco 219, 6200. U4207, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 12 anos. Então, decolagem, azul 4207. Na 6255, informe visual com campo, pista na 028 livre. Qual a marada desse? Azul 4207, decolador 36, controle em 198, morreu. 198, bora. Controle, bom dia. Azul 4207, decolando a sua escuta. Azul 4207, contato radar, se bater o nível de voo 340, após 2000 pés, vai direto à posição Leda. Azul 4240, para 2000, direto Leda, azul 4207. A sua identificação atrás dos desvios. Confirme por mais quantas milhas irá manter essa patroa ou a sua 6250? Afirmativo, senhor. Completa sinal, chame torre de frequência 98, sinal 95, Terra de Windsor. 98, Charlie Ranger. Bom dia, ajuste altímetro 0,6, condições, instrumento, teto estimado agora em 900 pés, visibilidade de meia, 12 mil, sem chuva, sob o campo. Reporte avistando pista. Quadrado, certo? Oceano 6255, no solo aos 38, libere próxima à direita, taxiway eco, chame solo 219. Direita eco, 219. Para interceptar sinal de procedimento LS que rei da pista no zero, por esquerda para a 220, o seu limite será o que demarque 100 de Simbra. Entre 4, desça para 3.010. Zulu de Abraão, tem contato com o controle Salvador, vai dar autorização do visual especial. 207. Tá, pronto. Gente. Tele 6250, tem serviço radar encerrado agora, 60 milhas. Tudo é isso em Salvador? Está ingressando no espaço aéreo Golf, reporte quando é 40 milhas afastado de Salvador, informa que não há terraço de reportar o setor conhecido pelo controle. Máximo de mil, pode pousar não, né? Negativo, mil pés, operação permanente de instrumento. Ah, ok, desculpa, é isso aí, obrigado. O Bravo está livre o táxi até a Tapá, chame para ingresso no site. É baixo travado, check link. Fez autorizado, pista 10, 1-1-0 com 10 nós. Obrigado. Reporte alinhado na cabeceira 97, Zulu de Abraão. Chanel 250, você está no nível de voo 080. Chanel 250, reduz a velocidade indicada para 230 nós. Tango. Posicionamento, chame pronto. Táxi, acho que eu vou flipar. Gente, Charlie Alfa Tango, reporte farol da barra, confirme transponder acionado. Gente, reporte farol da barra, Charlie Alfa Tango. 4207, chame Centro Recife, frequência 125.1, alterno 26.0. Passamos 125.0, está agora a 40 milhas, cidade de Salvador, serviço radar, desce para o nível de voo 050, QNH 10016. 324, desce para 2.010. Eu não saio do lugar. Pioneiro 26, eu para 4.10, QNH 10016. mais um, Lindebrás. Jockey 24, Ciente, aguarde o doutor para interceptar o sinal. Golf uniforme, Góis. Curso esquerda, plana 45, reposto estabilizado. Esquerda, 45, reposto. Sessora 2733, agora. Acho que eu vou uniforme autorizado até altitude, correção, deixa eu ter restrições para 3.000 pés, 250. Quebec, certo, Luiz. Dá-lhe afetando frequência livre. Posso ser, Luiz. PT24, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. Salvador, Juque dos 4, QLS, contém baixado trabalho. Juque dos 4, bip checado, continua aproximação, reporte visual com a pista na zero. Reportará, Augusto. Gente, o Índia Bravo livre a pista à direita na taxiway, acho que eu faço um backtrack e mantenho a minha escuta. 6250, então reautorizado, descida até 4.000 pés ainda. 10 liberando na Oscar. Confirmo, cruza 17 até o pátio 5, certo, Lindia, frequência livre estacionada. Linha 250, voo e duna, deixa para 2.000 pés, reposto estabilizado na final do LS. Linha Bravo, tô sem a informação precisa de teto, a aeronave aproximação agora vai me confirmar. Contudo, a radial informada está prejudicada. O corredor achei está um pouco melhor, está chegando chuva ali do litoral sul. Então não sei se eu terá condições de manter isso em condições visuais. Então se eu mantém por gentileza o taxiway, eu acho que eu guardo as instruções. Ok, está usando com a pista, de forma que a página das luzes está com 1.000 pés de altitude. 24, caso receba, era uma ganhada na pista 97 com o transponde acionado. Pista na 0 livre, pouso autorizado, ventou no 0 graus, no 4 nós, jogo Q24. Q24, livre pouso. Gente, mas com o telefone vai. Janeiro 26, foi para a posição São Pelo. Acho que o uniforme do colégio autorizado, pistola 7, vento 100 graus, 129. Confere 2733, prossigo. Autorizado, seguiu o A29, reporte pistola 028 livre, Força Aérea 2733. Autorizado, seguiu o A29, reporte pistola 028 livre. Juque 24 no solo, aos 49, à esquerda até o frequência livre estacionada. Boa. Esquerda no hotel, prato. Fast Golf Reform, decolar 250, controle Salvador 198, até a volta. 198, controle, até a volta, vem pra lá. Tá Tango, aqui Golf Uniforme, tudo mantendo a meu pé de corredor a ser, reporte do farol da barra. Manoel pé de corredor a ser, reporte do farol da barra, Alta Golf Uniforme. Na 250, completa final, chame torre, frequência no 8, bicho 995. Uma boa, sinal e desce, na 250. Chame 6250, ajuste altímetro na 096, continue a aproximação, reporte visual com campo. O teto está estimado em 1000 pés, a visibilidade agora restrita devido à chuva leve. Sob campo a 3 mil metros, reporte avistando com vento de 110 com 12, o Xanay 6250. Sim, avistando 6250, estou entendendo. Salvador, Nova, 2 mil metros, 5-0, via aqui, 2 mil metros. 5-0, tax approved to hold short, runway 10, report ready to line up and take off. Runway 10, you park, runway 10, you park, runway 10, runway 10. Negative, not clear to line up runway 10. Tax approved to the hold short, on the holding point, apron, VIP apron, report ready to line up and take off. Okay, you park. Frequência livre, parte militar, boa tarde. Boa tarde. 5-0, hold point. 5-0, maintain holding point. Chanel 6250, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Bravo, na escuta. Ok, dada, houve uma retificação na autorização juntamente ao controle de Salvador, devido à distância Delta Mike Echo de Salvador, que a localidade fica fora da terminal e não cabe mais ao APP autorizar o visual especial na sua saída. Por isso não fui, o senhor está mantendo a posição, aguardando a melhora do tempo, ok? Enquanto a situação não melhorar, infelizmente nas condições atuais de visual especial, como a sua localidade é fora do terminal, não pode ser autorizado. Eu entendo a sua posição, mas é dado o regulamento, ok? O APP não pode autorizar que o senhor voe na terminal visual especial, sendo que a localidade fica fora da terminal. Eu estou a 3895, ponto de espera pronto. Então 3895, número 2, mas tem ponto de espera. Na escuta. Rosilha Force 2550, could you confirm the information, sir? Okay. So we are clear now to line up and take off. Runway 10, wind is 100 degrees and 01. Line up and take off. Senhor, isolante Bravo, eu vou pedir para o senhor entrar em contato com a IS e modificar o destino. Fazer uma CHG mudando o destino, aí não haverá problema. Eu preciso ser livre, essas vão ser no espaço. To 550 airborne at 57, some of the parts are 119-182. I call and attend to zero, thank you. That's a Montreal President Air Force 2550 Arbor 11. Brasilia Air Force 2570 radio contact, quality flight level 360 after 2060, fly direct to 11 position. Fine, flight level 360 after LF, after 2000 fly heading LF 2550. Going to back correct, 2570. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 962, acendo identificação, chegada da área autorizada livre de desvio, altímetro no 06, desce para o nível de voo 050. 050-096, já na sua de... Que está nesse momento? Vou... 090-096, quero interceptar o localizador com via esquerda pela 135, reporta a estabilidade. Chama 356, sua identificação, chegada na área autorizada. Desça para o nível de voo 060, altímetro no 06. 060? E o 356 vai voltar, se reduz para 250 nós. Stop. Papatango Romeu, vou seguir para a sua identificação. Número 556, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 556. Senha Dauna 015, reporte unidade descida. Sente uma tradução de ponto para chegar na frente, uma 015, reporte para a ponte de ponto para descida, na ponte de ponto. Pioneiro 26, estabilizado na final. Pioneiro 26, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. O motor de Salvador, são 3895, Polo passa 1500. Pioneiro 26, copiou o controle. 26, estabilizado nacional. Pioneiro 26, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, ajuste ao altímetro 0,15, teto estimado em 1000 pés, reporte visual, trem checado. Mais uma liberação para pouso, reportará visual, Pioneiro 26. O Zulia Bravo entrou em contato com a IAS Salvador ou foi o outro IAS? Zulia Bravo. Gente. T3296, acione identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 070, Kenya Down 0196. Nível de voo 070, confirma pra onde está montando o T3296. Gente. Luiz Abravo autorizado olhar e manter a pistola 7. Vitor, desça para 4 mil pés, altímetro na 0,6. 4 mil pés, altímetro na 0,6. Sente, aguarde o livro, o próximo na 0,6. Pioneiro 26, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista na 0, vento 1, 1 a 0 graus, 1 a 2 nós. Trem baixado, travado, pessoal com a pista, pera 2 meses. Pista 32, boa tarde, pista 32, boa tarde. Confirma, Renato, modulou? Pista 32, toma 9. Renato, reduz para 2509, 3269. Boa tarde, pista 2509. Meia 2, desça para 2010 após o SAP QNH 1096, autorizado a final do procedimento elétrico, se revista no zero, chama estabilizado. Depois, autorizado em manter o chama zero. Está autorizado o procedimento voo 190. Xanel 356, para o nível de voo 050, altímetro no 066. 050.0, São 3216, desça para o nível de voo 060. 0 graus no 29. Corre 50.126.0. Enable 2605, esquerda via hotel, ao estacionar a frequência livre, bom dia. Os Luiz de Bravo, decolar 205, mexical de Tapão achando controle em 098, acione 0112. 0112, acionado, para o Tapão, controle Salvador, 198, muito grato, uma ótima tarde. Finalmente, até velho. Até. Salvador, dia 2, zona frequência livre, Pereiro. Controle Salvador, Cordial, boa tarde, Ciro Papa Romeu, Luiz de Bravo, acionado 0112, deu pés, distrito corredor Axé, Luiz de Bravo. Luiz de Bravo, no meu país, corredor Axé, reporte no farol da Barra. Vamos para farol da Barra, Luiz de Bravo, lugar. Foi bom, 790, ponto de espera pronto. Chuva 790, cruzar ali e manter pista no zero. E manter, 790. Júpiter 5, observe o parqueamento do bandeirante, que ingressa no pátio, e após o mesmo, autorizou o táxi até o hotel, chame na hotel, confirme se decola a partir da interseção. Gente, Júpiter 5. O 556, decolar 207, controle Salvador 198, por favor. Boa noite, obrigado, boa tarde. O 556, contato radar, sobre o nível de voo 660 após 2010, vai direto Leda. Boa 2000, direto Leda, sim. São 3895, chame centro Recife, frequência na 25.1, alterna 126.0. 3251, na primária? Afirmativo. Obrigado. São 3216, para o nível de voo 050. 050, 050. Hoje autorizado, pista 0, vento 1, 00 graus, 1, 2, 2. E me decolar, chegou, 7, 9, eu Golf Vitor foi pelo. Autorizado o cruzamento. Pista 1-0, Jogo 25 na Taxway Delta, chame novamente solo 219. Na 790, decolador 09, controle Salvador 19-8, bom voo. 19-8, bom dia. 790, bom dia, contato radar, está para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via PUCA. Estabilizado, bom 962, pista 10. Bom 962, completa final, chame todos, frequência 18, pista 995. 895 a torre, com o 962. Chamamento 356, desça para 2000 pés, CNH 1-0-5, autorizado a final do procedimento ILS, que se reiste pelo exército, estamos estabilizados. Como é que está o 963, CNH 2000 pés? Torre Salvador, boa tarde, bom dia, com o 962, estabilizado ILS, X-Ray, pista 10. 1962, bom dia, ajuste altímetro 1-0-5, continua a aproximação, reporte visual com campo, operação instrumento com teto estimado em mil pés, a visibilidade está boa, sem chuva, sobre o campo e a pista seca, 1962. 20 graus para informação, 1962, passando em da serra, para baixar travado. Luiz Abrazo, cumprindo estimado para pouso em Veracruz. Gente, frequência livre, não lembro Bravo. Frequência livre, não lembro de Bravo, tá bom? É. Pula 962, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Autorizado. Autorizado o pouso na pista 10-962. Torre Salvador, bom dia, 3745, pronto, ponto de opção 1-0, rende o saco na final. 3745, mantém o ponto de espera. É, além do tráfego, já tem um Avianca interceptando agora, tá meia... 12 de milhas. Ah, sim, a gente vai manter o ponto de espera. 05, autorizado a final do procedimento ILS, que se repista no zero, chame estabilizado. Agora, mudando para visual, o teto está estimado em 1.500 pés e a visibilidade em 7.000. Não chove mais sobre o campo, pista seca. Reporte avistando o 6356. Está avistando 6356, com pista 5 graus. Lona 556, chame Centro Recife, frequência 25, decimal 1, alterno 26, decimal 0. 2, 2 no solo aos 13, direita Foxtrot, chame solo, Salvador 219. É, direita 219, no 9 é 2. Chané 6356, pouso autorizado pista na zero, vento na 00 graus, na 3 lance. Autorizado pouso 6356. Bom, na 790, chame centro em edifício, frequência L26, decimal 85, alterna 25, decimal 45. Na 790, copia o controle. Bom, na 790, na escuta do controle. Tan 3216, com fim estabilizado. Estabilizou, Tan 3216. Não chame torre frequência 98, decimal 95. 1895, Tan 3216. 1790, da escuta do controle. Tan 3745, para informação, após o Avianca, mais um tráfego da companhia e após será autorizado. Ah, sem problema, o Tan 3745. Tan 3216. Continua a aproximação, mais pista 1-0 livre, ajude altímetro 1-0 no 5. Ciência, aguardando. 2 na 3. M356 no solo, zona 6, direita, taxiway Foxtrot, chame 219, solo saudador. Direita 219, chamando solo, M3. Pouso autorizado, pista na 0, vento 1-0, 1-0, com 12 nós, pista seca. Esse pouso, tá 3-2-6. Chão 3745, o 320 da companhia na final, após autorizado ele aí manter. Após o 20 da companhia ali mantendo a 0, 3745. Ô torre, vocês estão na torre antiga ainda ou já utilizam da torre nova? É o 3745? É. Estamos aqui à sua esquerda, no, na torre provisória, aqui em cima de uma pintura vermelha e branca. Ah, só. E a torre nova? No 790, na escuta do controle. Chama de igreja ou é funcionamento? Vai. Vai sim. Lá é top de linha. Valeu, aguardo o pouso ali, mas tem 3745. Pelo 4B1, Romeu Gocica. Romeu Gocica, deixa para 2000 pés, linha down na 095, autorizado o sinal do procedimento em linha fixe rei pista na 0, chama estabilizado. Para 2015, autorizado em LED, na Tapará, Romeu Gocica. Romeu, solo 18, direita 219, bom dia. 219, direita, tá 3216, bom dia. 790 na escuta do controle? Tá, tá autorizado já, hein, Matheus? 745, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-0 graus, 129. Livre decolagem 1-0, 3745. 1-790, se recebe esse controle, aciona identificação. Estabilizado, Rodolfo Vitor. Rodolfo Vitor, completa sinal, chame torre 3198, decimal 95. Rodolfo Vitor, mantém constância. Mantém. 3745, decolado 220, controle 1908, 1-1. Controle em 1908, 3745, 0-1, uma boa tarde. Guarde. Oi, o papai Golão, meio Golf Victor, 2 milhas para o céu. Meio Golf Victor, Jardim, ajuste a 0195, operação visual, teto estimado 1500 pés agora, aporte e avistando. Bom, Vicky, vai passar a avistando, bom dia, Romeu Golf. Após 2010, vou em Leda 3745. 2000 Leda, doutor 3745. 325, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1-0 graus, 1-0 longe. Sanções, 06. Cliente, 06. Olímpio 06, confirme, irá aproximar agora cerca de 20 milhas de Salvador e irá retornar para a área Netuno? Boca 25, decolado 222, controle 198, por favor. Controle 198, obrigado. Controle Salvador, Joque 25 após a decolagem, percuda a saída coral. Joker 25, contato radar, está para o nível de voo noite zero, após 2000 pés, vou direto para a posição coral. Gente, após 2000 pés, direto para coral. Milênio 1. Vento 120 graus, 90. Vento 120, baixar travada, Romeu Gorfeito. Voo noite 64, parte 4, final 10, após autorizado ali, mantém. Gente, após o colega nacional ali, mantém, 864. 145, a gente necessita de desvios à direita, inicialmente para 215. Livre desvio para o 745. Livre desvio, obrigado. Vitor, no solo, aos 25, direita, Delta 219. Lula 64, vento 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pista na zero. Decolagem, 1809. Restrito até o nível de voo 180. Restrito 180, tá 3745. Tá 3804, mantenha o nível de voo 190, mantenha inicialmente. Confirme por mais quantas milhas irá manter essa proa. Gente, 3804, mantenha o nível de voo 190. Apenas para informação, 3804, há um tráfego da mesma companhia que decolou de Salvador, também realizando desvios, é o RP 320, está restrito no nível de voo 180, tá 3804. Controle de Salvador, 1864 da Gol, passa 1600 pés na Boca Gelo. 1864, contato radar, já para o nível de voo 350 via saída Pucã. Via 350, por possibilidade da coordenação da nível 330 e a prova de Maceió. Aguarde coordenação, 1864. Confirmando, taxi hotel. O senhor vai decolar da interseção ou segue até cabeceiro? Canal 62. 13 decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, 10. Ele decolagem 062, 03. Desvios. Assim, pelo tráfego, 3745. 3745, reposta atingindo o nível de voo 90. Assim, eu falei. Confirme, nível de 06. Gente, o Olímpio 06 irá prosseguir para o farol de Tatuã para pouso final. Gente, Olímpio 06, deixa para o nome 10, reporte quando visual com campo. Olímpio 06, QMH em Salvador, 1095. Joker 25, reautorizado, subida restrita, até o nível de voo 160, Joker 25. Controle, 6213, boa tarde. Chené 6213, contato radar, já para nível de voo 360 após 2010, está autorizado voar direto à posição da El. Após 2000, da El, 6213, chené para o 360. Gente, tá 3745. Plano 864 autorizado, nível final 290 pelo centro Recife. No entanto, mesmo solicitou que mantivesse a saída, perfeito saída. Positivo, tá mantendo perfeito a saída 290, então tá autorizado, com 864. Gente, posto aéreo 5946, autorizado a linha em decolar a partir da taxa de hotel. Pista na zero, vento 1, 90 graus, 90 graus. Aguarde 3804, voltamos em Salmari, aguarde para prosseguir na descida. O tráfego anteriormente informado agora 30, suba para o nível de voo 300, chame centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0, 3745 da TAM. Recepção 300 e então 2.1, 2.0, obrigado, boa tarde. Boa. Centro 3804, desça para o nível de voo 050, QNH 105. 2230, chame identificação, chegada à mão autorizada, chame quando não der a descida, altímetro 905. Está marcando a descida, voltando 5 dias de altura, de 1,5, vamos voltar na prova de amalte. Diante. Jogo 25, suba para o nível de voo 180. A reta até 2000 pés, chame controle 19,8. Até a reta até 2000, chame controle 1864, chame centro Recife, frequência 26.85, alterna 25.45. 2.5, 2.5 com Recife no 864, obrigado. Centro operador, 1746, decolados, que